became a weapon, and I don't want to bleed in vain. The clouds collide in the heavens, and I surrender to the rain. The death bell that also rang, like madness from above. I'm going now with the band and a heart disease called love. Som de France, FM Estéreo da Comercial, até às 3. Miracle Legion, a rádio diz Cold Love, e nas soltas do início de hoje, também Momus, o novo álbum Tender Pervert. private room where you can feel at home, where we can be alone, just you, the nurse and me, in mountain scenery. All the time that you've been ill, your face has looked so pale, drained by the force of will, drained by the weight, until the treatment makes you well, or weaker still. Half in love with easeful death, I trapped a mirror with your breath. Half in love with this disease, which keeps you close to me. Your eyes grow heavy as I read The Immortalist by Andre Gide. Fall asleep, my sickly darling, rest in peace. Declare their most sincere desire to travel here and share the treatment you require. Their letters saying they care are on the fire. As I enter the mess and hanging round the bed, I wake you with the rustling, and you raise your head and ask again, your voice uncertain, if you're not a burden. Half in love with easeful death, I clapped a mirror with your breath. Half in love with this disease, which keeps you close to me. Your eyes grow heavy as I read The Immortalist by Andre Gide. Fall asleep, my sickly darling, rest in peace. As faltas iniciais de mais uma emissão dupla hora do Som da Frente FM Estéreo da Comercial até às 3. Grande parte da primeira hora em soltas, também um destaque, provavelmente para os Feld. Segunda hora, com o habitual hábito e tarefa das locais. Não sem que algumas das datas próximas ao vivo de artistas estrangeiros tenham o seu destaque, que naturalmente se alongará em breve nesta emissão. Por agora, lugar aos nomes novos, The Wonder Stuff. I never ever wish you were here. And then there was a time when I was feeling down, and I never. Primeiro título do single, Wish Away, para os Wonder Stuff. O grupo a ouvir mais no Som da Frente. Tópico dos sinais de fumo de quarta-feira da semana passada. Bateu em alguns. O álbum dos Very Things, Mode Zone. Som da Frente, e mais uma vez para as duas horas habituais, Sinais de Fumo, ano sexto, número 47. Recordámos, entretanto, um tópico largo da semana passada, à parte dos Mute Drivers, Motown, os Very Things. quanto aos tópicos desta semana e do que podemos adiantar para além de Bill Nelson, o regresso de Wendy Ollins Williams. Was missing from the government fund slated to continue the financing of the so-called wars for freedom around the world. The Reality Party claims that the wars are non-existent and are only digitally synthesized. The government claims the missing money never existed and is therefore not missing. The Reality Party's major claim is that the president himself is merely a synthesized composite created through digital sampling. They point out that no American president has been seen in person for 12 years and allege that Americans are electing non-existent people. Sinais de fumo, entre outros tópicos, na emissão dupla hora da manhã no Som da Frente, o regresso Duffest and Baddest de Wendy Ollins Williams. Desta vez, o nome do grupo é Ultrafly and the Hometown Girls. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages, nor will we. Ele é exatamente metade do parque que visita a 8 e 10 de setembro, respectivamente as ruínas da Igreja do Carmo em Lisboa e o Rivoli no Porto, para duas datas que se esperam históricas, quanto mais não seja porque se reencontram muitos anos depois. Ladies and gentlemen, Suicide. On your gun. their dreams. Forever. Alan Vega, a solo On The Run, e uma das mais recentes gravações dos Suicide, ou sejam Alan Vega e Martin Rove, Dream Baby Dream, para os Suicide. Datas já muito próximas, para a semana que vem, dia 8, em Lisboa, mais precisamente no cenário, desta vez, infelizmente muito especial, das ruínas da Igreja do Carmo ao Chiado em Lisboa, e na cidade do Porto, dois dias depois, 10 de setembro, na sala do Rivoli. Para que tudo fosse ainda mais curioso, a primeira parte para o espetáculo de Lisboa foi repetidamente escolhida, apontando para os Telecto. Fundo Frente, primeiro hora, FM Estéreo da Rádio Comercial até às 3. Noite de soldas, as locais infelizmente a falharem na segunda hora de hoje, por esquecimento nosso. E somos aqui para um dos próximos espetáculos a beneficiar em Lisboa e Porto. Suicide com a primeira parte do Estelecto, de que extraímos, entretanto, um curto tema do recente Camerata Eletrónica. Primeiro-vindo destaque da primeira hora do Som da Frente de hoje, se bem que este som tivesse já rodado por aqui na habitual rubrica das novidades dos cigarros de fumo. Os três temas possíveis, por enquanto, para o que será o álbum novo ainda do 88, ou do princípio do 89, para o The Band of Holy Joy. You'd live in a shadow. shall it leave you and the stainless sky is bruised, you know. It will rain. Estamos nos 15 minutos finais da primeira hora do Som da Frente de hoje, emissão até às 13, FM Mistério da Rádio Comercial, soltas para a primeira hora, e um pequeno destaque, três títulos, Butterflies, Zombies e Tactless, ainda marcados para o próximo álbum, The Band of Holy Joy. Frente. FM Mistério Comercial, o direito à diferença. from Saturn's